9085, bom dia, prossiga. Bom dia, só para checar se o senhor não está esperando. Só uma outra. Ou. 9085, está barulho. Afirmativo, temos aqui o plano para Guarulhos, do voo 9085 para 5h30. O senhor já está pronto para copiar? Ok, o voo 9085 está autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pezulu no zero, até Bridge, após Bridge, Pezulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Após Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, direto Trive. Após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da El. Transição Motiva. O controle 19.8. E o transponder é o 5551. Ou melhor, 5511. O voo 9085. Project Entry 5-20 is cleared to Aracaju. Flight level 190, departure from runway 10 left turn, Tulca departure, and Alfa Romeo uniform transition. Departure frequency 119.8, and the scope hold 5504. Entry 520, the transponder code is 5555-04. Roger, contact for push and start at 3520. Roger, Rotan 3520, cleared for push and start, report for taxi. To the car, that 3520, 120 more. 3 hours, 52. Ready for taxi. Roger, the 3520, clear taxi via India on rolling point runway 10, contact for departure. Roger, via India, holding point runway 10, sir. 3520. 3520, cleared for takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Here, minus takeoff runway 10.80.356. 3520 airborne at 26, contact departure 119 at decimal 8. 119 decimal 8, thank you. Salvador, gol 10905, caputa 10. Gol 9085, o senhor poderia checar com a sua companhia se o senhor dispõe de slot para Guarulhos, que acabamos de receber uma ligação do CGNA informando que o senhor não possuiria slot. O senhor pode checar isso com a companhia? No nosso sistema aqui não encontramos nada. Segundo os dólares da companhia aqui, tá tudo certo. Ok, eu vou informar novamente aqui ao CGNA, que o mesmo ligou aqui há mais ou menos 5 minutos atrás, e eu vou informar que o senhor tem o CGNA. O senhor dispõe do número? Não, vou pesquisar, fala. Ok, sente. Solo 9085. Prossiga. O pessoal 12 lá, quero que você entre em contato que tem com o CGNA aí. Parece que ontem teve o mesmo problema e já está tudo certo. Ok, aguarde só um instantinho para iniciar o push, o Luna 085, eu vou informar novamente aqui a situação ao CGNA. Aguarde só um instante. Tá bom. Tá bem? Torres Salvador, é o 35329, na final, passou de tela, baixado, travado visual. 35329. Livre pouso na 10, venta 120 graus com 07 nós. Livre pouso no 05329. Vou na 085, torre novamente. Ah, 085. Ok, comandante, é o seguinte, nós recebemos aqui novamente a ligação do CGNA agora e o mesmo informou que checou junto à companhia lá no Rio a sua autorização de slot para Guarulhos e o senhor não possui, ok, esse número de slot no banco de dados lá. Então, a companhia lá no Rio está vendo junto à coordenação da companhia aqui no, em Salvador para ver o que é que pode ser feito. A princípio, o CGNA não nos autoriza a sua decolagem, ok? Tá pronto, agora. Ok, nós estamos aqui na escuta também. Qualquer coisa nos informe que a gente agiliza na medida do possível aqui junto ao centro e CGNA. Pronto, é? Tripe 5329 no solo 34, prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, a posição é a meia dúzia do pátio 3. Então Alfa, Kilo, pátio 3, meia dúzia, 5329. 9085 na escuta da torre? 9085 na escuta. Ok, o senhor já está pronto para o puxa-afinamento? Positivo. Ok, está autorizado, chame táxi, o voo 9085 e a autorização permanece, ok? Nível 360 para Guarulhos, conforme a rota e saída pagas. Positivo, então permanece a autorização, 360 Guarulhos, então, chamar para 9085. Salvador, voo 9085 para o táxi, voo 818 no bordo, 0419 ao final do seu telefone. 9085, Oceante Livre Táxi pelo Pátio e Índia, chame no ponto, espera dar 10 para a decolagem. Já Pátio e Índia, chama na ponte, 0905. Salvador, voo 9085. Prossiga. Só de informação, que a gente não tem uma posição exata da empresa, mas pode lá para. Afirmativo. O CGNA nos autorizou aqui o seu plano, e a companhia resolveu lá com o CGNA junto no Rio de Janeiro, ok? Positivo, muito obrigado. Ok, chame no ponto de espera. Camarada 9085. Gol 9085, consciente, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 629. A gente decola da 10, gol 9085. Gol 9085, decolado ao 54, chame o controle 198, boa viagem. Controle 198, bom dia, bom trabalho. mais que bravo.